o casal da favela nunca anda só. Favela já abraçou Neca e Coscó. Casal da favela nunca anda só. A favela já abraçou Neca e Coscó. Olha o passinho. Mucirana, aquela da Mucirana. Ó, ó. É essa mesmo. Ó, ó, ó, ó, ó. Um passinho de Neca e Coscó. Oi, ó, ó, ó, ó, ó. Olha o swing, vem que vem, aí, ó. O casal da favela que nunca anda só. Favela já abraçou Neca e Coscó. O casal da favela. Estourou na internet Neca e Coscó. Ó, ó, oi! Ó, ó, ó, ó, Lande, Neca e Coscó. Pera, Violanda. Manda um abraço aqui pra Du, Boneca, Dom Franklin. Os meninos estão a porra de uma dança que eles comem, é uma dança. É um porra que levanta a perna assim, ó. Eu tô pesado, eu não aguento. Ó, ó, ó, ó. Um passinho de Neca e Coscó. Oi, ó, ó, ó, ó. Passinho de Neca e Coscó. André Cidis, Morada. É a festa da língua, Randaro.